Livros. Autores. Editores. Leitores. Radioteca. Uma biblioteca radiofónica no éter da Rádio Universidade de Coimbra. Programa para quem gosta de ler. Boa tarde, sejam muito bem-vindos à 13ª emissão do Radioteca. Um espaço onde escritores, editores, leitores e livros se encontram quinzenalmente na antena dos 107.9 FM. Hoje, numa emissão especial dedicada às escritoras portuguesas, entrevistamos Helena Vasconcelos, crítica literária no jornal Público. Leitora voraz, dedica-se à promoção dos livros e da leitura através de colaborações com bibliotecas e universidades ou dinamizando ações como a Comunidade de Leitores, que coordena na Culturgest, e o projeto Dá Voz à Letra, que criou com a Fundação Calouste Gulbenkian. Depois de ter publicado vários ensaios e um livro de contos, estreou-se no romance no final de fevereiro com o livro Não Há Tantos Homens Ricos Como Mulheres Bonitas Que Os Mereçam, editado pela Quetzal. Música. 240 anos depois do nascimento de Jane Austen, somos levados por Helena Vasconcelos, através da sua protagonista, Ana Teresa, a revisitar o percurso e a obra da autora britânica. Não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam, é ao bom estilo austeniano uma sátira social transposta para os nossos tempos, uma crítica de costumes e um livro onde a demanda pela felicidade é o mote que guia todos os personagens, estejam eles como Austen na Inglaterra rural do século XVIII e XIX, ou como Ana Teresa e Marianne já no nosso século e num mundo globalizado, em cidades como Londres, Lisboa ou Amsterdão. Segue-se a conversa com Helena Vasconcelos sobre este romance que constitui também uma viagem de redescoberta ao universo apaixonante de Jane Austen. Muito boa tarde, Helena. Antes de mais, gostaria de lhe agradecer. Queria agradecer-lhe por se ter disponibilizado a conversar com o Radioteca sobre o seu romance de estreia e não só. Começávamos então por aí. Ana Teresa, a protagonista de Não Há Tantos Homens Ricos Como Mulheres Bonitas Que Os Mereçam, é uma rapariga assumidamente fora do seu tempo, valoriza, segundo o narrador, a sua própria banalidade, não apresenta grandes traços de beleza e aspira a uma existência tranquila com casamento, filhos e uma rotina. Como as heroínas de Jane Austen, procura a felicidade e o seu lugar no mundo, buscando respostas para as atribulações e dúvidas que vão surgindo na sua vida nos romances da autora. Perguntava-lhe, o que é que alguém como Jane Austen, vinda de um ambiente rural inglês oitocentista, nascida há mais de 200 anos, ainda no século XVIII, pode ter a dizer sobre amor, felicidade e vida às gerações atuais? Boa pergunta. É essa mesma intenção do meu livro. Eu disse há bocado boa tarde, repito, interrompia, peço desculpa. Mas, voltando à sua pergunta, é exatamente essa a questão que eu coloco, como uma questão, como uma pergunta. Claro que isto tem a ver com a ideia da literatura, se a literatura que nos marca de tal maneira que tem influência nas gerações vindouras, por no caso da Jane Austen, como se sabe, ela transformou-se exatamente dessa solteirona, que escrevia em casa, que nunca estudou numa escola, numa universidade, uma autodidata, digamos, como é que esta mulher escreve 6 romances exemplares que têm servido para, ao longo dos tempos vindouros, suscitar questões e dar prazer também às pessoas que a leem. Portanto, quando eu falo desta transposição para os dias de hoje, das questões que Jane Austen levantava, eu não dou nenhuma resposta. Eu coloco uma pergunta. Será que as questões, os problemas que afetam as pessoas, jovens, não jovens, são os mesmos? Será que procuram eternamente o outro ou a outra? Será que procuram estabilidade ou não estabilidade? O que é que procuram da vida, principalmente quando, numa altura em que, como no caso da heroína, entre aspas, do meu romance, estão num momento de escolha, que é quando sai, no caso dela, ela sai da faculdade, tem que começar a sua vida como mulher adulta, digamos, que já é, mas que tem que escolher, e por isso o que é que ela vai escolher num mundo tão cheio de solicitações como é este tempo contemporâneo? Não sei se respondi a sua pergunta, mas de qualquer das maneiras eu coloco essa questão. O que é que as jovens mulheres e homens de hoje em dia pretendem quando iniciam, digamos, a sua vida de adulto, em que têm que ganhar dinheiro, ter um emprego, ter uma carreira? Por exemplo, os pais da Ana Teresa no livro são pessoas que têm uma vida muito cheia, exatamente porque têm carreiras bem-sucedidas, mas será que isso lhes chega? Portanto, são estas as questões que, de uma forma benévola, digamos, sem grandes... que eu quero colocar no livro. O percurso de Ana Teresa, para nós leitores, acaba, de certa forma, em aberto, mas o pronúncio é bom, parece-me. Na última página do seu romance, estamos perante uma Ana mais disposta a viver a aventura do instante, a agir por impulso. Perguntava-lhe como é que imagina a vida de Ana depois do livro? Onde é que ela estará agora? Boa pergunta. Isso talvez seja tema para o próximo romance, que não vou escrever, claro. Mas eu penso, gosto muito de romance que deixam a ação em aberto, exatamente porque, para mim, a leitura é tão importante, ou mais, para mim, no meu caso, do que a escrita. E gosto de deixar aos leitores essa capacidade que a Inês apresentou agora mesmo de pensar ou mesmo de imaginar o que é que poderá acontecer a uma personagem do romance, e por isso não vou responder a essa pergunta, porque é exatamente para deixar em aberto essa nova aventura, porque a vida é feita de várias aventuras, não é? Umas mais calmas, outras mais turbulentas. E essa forma de nos deixarmos levar também um pouco pela incerteza é algo de positivo para mim. Uhum. Dizia-me há pouco que este livro, este romance, serviu para colocar algumas questões e transpor até perguntas que temos que vêm de trás, mas a um tempo de globalização, a um mundo, aliás, de globalização e de novas tecnologias, em não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam. A Helena cartografa o espaço social e afetivo da vida de Jane Austen e da sua obra, a autora sobre quem a protagonista Ana Teresa se encontra a escrever uma tese em Londres. Para além deste espaço de questionamento, o seu romance de estreia é uma homenagem a Jane Austen, um resgate e uma recontextualização de algumas das questões e críticas que a autora já colocava há 200 anos atrás. Mas pergunto-lhe, é também fruto de uma vontade de oferecer novas vidas aos livros da autora, cativando novos leitores? Ai, tudo isso, tudo o que me disse está muito, muito correto. Não comecei a escrever com essa intenção, mas quando percebi que havia essa resposta ao livro, fiquei extremamente satisfeita porque realmente para mim a Jane Austen é uma escritora basilar, quer dizer, é para mim uma escritora que precisa ser revisitada várias vezes por várias razões. Primeiro porque exatamente ela descreve um universo que é intemporal, se formos a ver bem, tirando certas regras que são próprias da época. E em segundo lugar, porque ela é extremamente divertida. E essa divertida é extremamente irónica. E eu creio que a ironia é a grande característica das mentes superiores, que, para mim, porque toda a nossa vida é absurda, a vida das pessoas, se formos a ver, acaba em morte, enfim, é um absurdo, e por isso, se não houver um mínimo de ironia em relação a situações mais complexas, ou menos complexas, mas uma ironia fina, eu acho que a existência é extremamente aborrecida. E creio que a Jane Austen tem isso, tem essa enorme ironia perante a vida, perante as situações mais dramáticas, perante as circunstâncias da vida. Por exemplo, no tempo dela, as mulheres tinham uma vida extremamente limitada em termos intelectuais, em termos de ação, de tudo, e ela consegue transformar isso através da escrita, e só por isso vale a pena revisitá-la e compreender aquela época, aquilo que nós, mulheres, avançámos ao longo dos tempos, ou que a sociedade em geral melhorou em termos civilizacionais, e compreender como a literatura é sempre um escape, a escrita ou a leitura, para um escape e uma forma de ajudar a compreender a vida. A propósito daquilo que a Helena me estava a dizer, queria recuperar esse tema das mulheres. Jane Austen escrevia sobre o que via e, não raras vezes, o que via era uma sociedade profundamente machista que encerrava as mulheres numa construção ideal e normativa de feminilidade. Na era austeniana, e não só, as mulheres ocupavam lugares marginais na literatura e na cultura, como está bem patente no seu romance. A própria Jane começou por publicar anonimamente, como A Lady. Entretanto, muitas coisas mudaram nos últimos 200 anos, é certo, mas pergunto-lhe, na sua opinião, existe efetivamente paridade entre homens e mulheres que escrevem ou as escritoras ainda permanecem nas margens? Eu tenho uma grande dificuldade em responder a isso, porque o que eu quero dizer é que escritores e escritoras têm, neste momento, as mesmas portas abertas. Não vejo, pelo aquilo que observo, tanto aqui em Portugal como noutros países, não vejo que para as mulheres seja mais difícil o caminho da escrita. Aliás, voltando aos tempos da Jane Austen e mesmo o século XIX, eu recordo que a escrita era das poucas atividades em que as mulheres tinham uma certa liberdade, porque podiam fazê-lo em casa, protegidas entre aspas, não é? E mesmo no tempo da Jane Austen havia várias escritoras conhecidas, principalmente aquelas escritoras que escreviam obras de best-sellers, como hoje em dia, as escritoras do estilo gótico, aquelas escritoras que a Jane Austen faz, sobre as quais a Jane Austen ironiza na Abadia de Northanger, por exemplo. Mas, voltando à sua questão, eu acho que hoje em dia as mulheres e os homens, embora eu acho que escreve que homens e mulheres escrevem de formas diferentes em certos aspectos, em termos de oportunidade têm exatamente as mesmas oportunidades. Agora, que se como como as, não é nem aproveitar, mas como gerem essas aberturas que hoje existem, eu acho que não há grande diferença. Nós vemos grandes escritoras portuguesas extremamente saudadas, e como, sei lá, Agostina Bessa Luís, a Lídia Jorge é uma escritora com super premiada, uhum. E estou só a dar dois exemplos, muito, porque há inúmeras escritoras. E eu creio que estão em todos os festivais literários, e enfim, estão não me parece que haja não sei se formos ver se há tantos homens quanto mulheres escritoras e escritores em todo o lado, não sei, mas que não têm as dificuldades que teriam há 100 ou 200 anos, isso tenho a certeza. Eu perguntei isto também porque me recordo, e este é apenas um exemplo, de um artigo que saiu em Portugal, julgo pelo Natal, onde se aconselhavam 12 ou 13 escritores e eram todos homens, e lembro-me que na altura isso gerou alguma polémica, pelo menos nas redes sociais e não só. Sim, sim, eu lembro-me disso. Isso voltamos sempre à ideia das cotas, não é? Eu acho que as cotas foram necessárias e talvez continuem a ser em certas sociedades, porque é uma maneira de certa forma, de obrigar a reconhecer que há ali tantos homens como mulheres com capacidade, mas às vezes essas escolhas, não sei, eu tenho, como digo, eu tenho uma enorme dificuldade em analisar esses casos, porque... Sim, claro, é verdade que há uma tendência para escolher escritores homens ou políticos homens ou CEOs homens, mas creio que a sociedade, no geral, hoje em dia já está mais sensível a essa questão. E só espero que esse avanço, que eu considero um avanço civilizacional e dos direitos humanos, digamos, não conheça nenhum retrocesso. Isso é só o que eu espero, e que se continue a ter atenção a essa questão e a escolher os melhores, sejam homens, sejam mulheres, para os lugares certos. Como dizia, a situação hoje é muito diferente daquela que se vivia há alguns séculos atrás. No entanto, apesar dos obstáculos e das restrições às mulheres serem diferentes, elas continuam a existir. Diria que neste contexto, através da história de amor de Marianne, avó de Ana Teresa e mulher muito à frente do seu tempo, das escolhas de Ana Teresa e também da presença da própria Jane Austen, não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam. É um romance, entre outros temas, também de emancipação feminina e de afirmação das mulheres? É assim, é sempre. Porque eu não consigo evitar. Agora comecei a escrever e lá está uma personagem feminina forte. E a Marianne, neste romance, é realmente uma mulher que sabe o que quer, que desde sempre que soube, que tem ideias não pré-concebidas, mas frutos da sua reflexão sobre o mundo e da sua experiência direta. Tem que ter sempre estas figuras femininas, porque tem a ver com a minha experiência também, não é? Eu sou mulher, é óbvio, não, também tenho tido uma vida bastante cheia e muito complexa em termos de todas essas lutas, e por isso, inevitavelmente, quando escrevo, vou ao encontro dessas minhas experiências. Não invento nada, óbvio, ao cabo. Está tudo inventado. eu tinha feito esta pergunta em relação ao seu romance de estreia, também lembrando-me de que tem o ensaio Humilhação e Glória publicado sobre o percurso de algumas mulheres singulares e pensei que fosse de facto uma preocupação na sua obra, esta questão de oferecer através da literatura um espaço a estas pessoas, não só mulheres, mas a literatura pode oferecer um espaço a mulheres e grupos subalternos para terem um quarto só seu, como dizia a Virginia Woolf, num mundo onde o seu lugar foi tradicionalmente negado ou apagado. Sim, claro, claro. Esse meu livro, A Humilhação e Glória, surgiu exatamente essa ideia de mostrar. Hoje em dia já há muitos estudos sobre isso, mas na altura em que eu publiquei talvez não houvesse tanto, e tentar mostrar como é que... É uma questão que me persegue sempre, é porque é que em tempos tão muito adversos para as mulheres, não é, ao longo da história, surgem algumas que conseguem romper com todo esse tecido que as envolve e que as prende. Como é que há algumas mulheres se destacaram em áreas tão diferentes como a ciência, as artes, enfim, a literatura, tudo. E foi à procura dessas experiências que eu comecei a juntar material para esse livro. E por isso continua sem perceber. Primeiro, bom, há a história da maternidade, etc., mas isso é tão, tão básico. Porquê este terror que atravessa os séculos em relação à mulher? Um terror que leva a que elas sejam minorizadas e colocadas num plano de submissão enfim, é algo que me custa a compreender. Porquê? Porque não é uma sociedade harmoniosa em que homens e mulheres tenham oportunidades iguais para se afirmarem e para fazerem a sua vida. Isso é uma primeira questão. A segunda é exatamente como é que certas mulheres conseguiram transcender essas limitações e fazerem coisas extraordinárias, como eu disse, em todas as áreas. Uhum. E por isso continuo à procura dessas... Uhum. Sejam mulheres, sejam, por exemplo, como é que durante a escravatura houve escravos que conseguiram chegar até, por exemplo, nos Estados Unidos, a lugares de grande destaque político, poucos, ou escritores, enfim, todas essas situações em que, muito humanamente, infelizmente, há certos grupos que humilham e que minorizam e que limitam outros. Como é que, mesmo assim, há quem consiga transcender essa situação? A literatura pode salvar da ausência, nesse sentido? Ah, absolutamente. A literatura salva-nos, a literatura e as artes em geral, não é? A música, as artes plásticas. Eu acho que tenho a certeza que são indispensáveis para a vida, que são algo que nos ajuda a viver melhor e a viver mais plenamente, isso tenho a certeza. Regressando a Jane Austen, esta exerce ainda hoje um fascínio inescapável sobre leitores em todo o mundo. Não há, contudo, consenso quanto àquele que será o melhor romance da autora. Na opinião da Helena, qual é o título que se destaca, ou pelo menos aquele que mais a marcou? Não consigo escolher, porque eles, sendo aparentemente tão semelhantes na trama, não é? A trama é a trama básica, rapaz procura rapariga, rapariga procura rapaz, e aí serão felizes para sempre. A partir desta trama absolutamente básica, e a Jane Austen faz isso muito bem, ela começa por dar por marcar a ideia do seu livro no princípio de cada romance. Depois, ao longo do romance, acontecem as coisas mais complexas, e depois, no final, tudo se harmoniza e acaba em casamentos, não é? Que era, na altura, o momento do grande equilíbrio e da certeza de estabilidade e felicidade. Eu não consigo escolher um, porque há alturas em que me dá mais prazer ler os mais conhecidos, como O Orgulho e Preconceito e O Sensibilidade e Bom Senso, e continuo a achar deliciosas aquelas personagens, mas depois apetece mais a ironia extraordinária da Abadia de Northanger. Como eu disse, era um romance em que ela faz uma crítica à chamada literatura gótica, ou de terror, do terror da altura, que era muito, que eram os, que, como eu disse há bocado, eram os mais vendiam, mais lidos na altura. Mas depois o Mansfield Park é um romance extraordinário, talvez o melhor dela. Que tem uma heroína sem qualquer interesse. A Fanny Price é realmente uma heroína, uma anti-heroína completa, muito, muito maçadora e choramingas, como dizem alguns críticos, mas é o romance que aborda questões muito, muito importantes, como, por exemplo, a grande crise económica na altura em Inglaterra, com a perda das colónias, por exemplo, não é? Com a Revolução Americana, está tudo lá, embora muito disfarçado. Depois, a Emma, para mim, é talvez o livro que eu leio quando estou deprimida, porque me faz rir do princípio ao fim. É uma heroína completamente disparatada, a única heroína muito rica da Jane Austen. E depois, o Persuasão, para mim, é o livro mais estranho e mais complexo. É um livro em que não acontece quase nada, e que é o livro da maturidade da Jane Austen, e que, portanto, merece uma leitura também mais perto, mais close reading, porque é um livro muito, muito pouco conhecido, é o menos conhecido dela, o que é o livro que tem, se virmos a adaptação ao cinema, os outros todos são facílimos de adaptar ao cinema, ou pelo menos têm variadíssimas versões. O Persuasão é talvez o mais difícil, porque é um livro de ideias e de sentimentos mas eu gosto deles todos, até o dos que ela não acabou, e até de outras, da Lady Susan, por exemplo, que agora também foi adaptado ao cinema, e que é mais, que não é tão interessante, mas, e é pequenino, é uma coisa pequena, mas que tem sempre aquele humor cáustico dela, toda aquela, e depois toda aquela construção espetacular que ela consegue com todas aquelas personagens cómicas e ridículas, até a forma como ela ridiculariza os ricos é extraordinária. Enfim, ela é realmente muito peculiar. Muito peculiar, não consigo escolher, não consigo. Depende do meu estado de espírito. Exatamente. A vitalidade do universo da autora na contemporaneidade é inegável, como a própria Helena já demonstrou. Nas últimas décadas, em particular desde os anos 90, há quem a apelide de uma verdadeira Austenmania. A verdade é que os romances da autora já deram origem a dezenas e dezenas de adaptações cinematográficas e para a televisão, inclusive uma interpretação bollywoodesca de Orgulho e Preconceito, e também peças de teatro, teses académicas, romances e até livros difíceis de catalogar, como umas versões zombie e felinas de Orgulho e Preconceito, que eu descobri apenas na pesquisa para esta entrevista, não sabia que existiam. É verdade, é verdade. Helena, há perigos em transformar Jane Austen em ícone pop? Ah, sim, mas é que é. Não sei se alguma. Há, por exemplo, um festival Jane Austen em Bath, todos os anos, que é um disparate, que parece assim. As pessoas andam todas vestidas à época, há milhentas coisas a vender com a efígie da Jane Austen, quer dizer, é absolutamente horrível, mas os ingleses sabem lidar muito bem com estas coisas e acaba por ser divertido. Eu acho que ela é realmente, ela tem essas duas vertentes que só os grandes têm, não é? Quer dizer, nós pensamos, por exemplo, no Shakespeare, também acaba por ser um escritor pop, porque tudo é Shakespeare, não é? Nós até no dia-a-dia usamos termos que ele inventou ou que ele usou, ou Camões, no nosso caso, não é? Nós é que temos aquela atitude de venerar os nossos e não lhes poder tocar, mas, por exemplo, cá em Portugal, Camões ou Garrett, ou mesmo essa, tornaram-se populares, quer dizer, porque são tão bons que é impossível que não cheguem a esse ponto, e são universais, não é? Na forma como olham para o ser humano. E com a Jane Austen é a mesma coisa, realmente. Ela é um ícone pop, não é? Não há dúvida. Toda a gente conhece Jane Austen, toda a gente vê os filmes, é uma afluência de tudo relacionado com a Jane, sim, eu acho que é inevitável com estes autores que são extremamente universais. É o que eu digo, com Shakespeare acontece a mesma coisa, não é? Quer dizer, é explorado até ao tutano, coitadinho, e afinal também em termos de merchandising, como agora se diz, mas a grandeza dele está exatamente no facto de que isso não diminui em nada a sua enorme qualidade literária, e por isso não creio que isso os vá perturbar na tumba. A minha pergunta também vinha no sentido de perceber se, por vezes, com esta cultura pop, que pode permitir até, é claro, descobrir novas nuances na obra, se a obra não ficará para segundo plano, um pouco esquecida. Sim, como em tudo, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que chama a atenção para no caso da Jane Austen, para a classe da altura. O outro é que realmente pode desvirtuar, digamos, ou fazer esquecer a origem daquela história, por exemplo, a história dos zombies. Isso. Mas é preciso ver que, como eu disse há bocado, o universo anglo-saxónico, ou a cultura anglo-saxónica, é muito menos, preocupa-se muito menos com isso do que nós. Os autores estão ali, os livros estão ali, é possível fazer a partir dali criar maravilhas ou monstros também, não é? E deixam um pouco ao critério dos leitores, ou dos espectadores, neste caso, do filme, terem uma opinião crítica sobre isso. Mas não creio que desvirtua a obra, porque a obra está lá. A obra não há nada a fazer. É tão forte que se sustenta por si próprio, para além de todas essas maldades que nos Helena Vasconcelos é crítica literária, publicou muito recentemente na Quetzal o seu romance de estreia, Não Há Tantos Homens Ricos Como Mulheres Bonitas Que Os Mereçam, frase-chave de um dos livros de Jane Austen, Mansfield Park. um romance cativante dividido em três partes, cuja ação se intercala entre Lisboa e Londres, onde acompanhamos, através das vivências da protagonista Ana Teresa, lisboeta de ascendência holandesa, o percurso singular da autora britânica, responsável por, entre outros, Orgulho e Preconceito. Helena, enquanto uma das mais respeitadas críticas literárias no país, está mais do que habituada a ler e a analisar os livros dos outros, como é que é estar do outro lado da barricada, isto é, passar de crítica a autora, de entrevistadora a entrevistada? Foi simplesmente uma leitora ligada à literatura, não é? A minha formação é de literatura anglo-saxónica, antigamente chamava-se curso de germânicas, e o que eu faço é realmente ser uma leitora em primeiro lugar, e uma leitora e uma estudiosa, e que é o que me dá mais prazer. Quanto ao romance e estar do outro lado da barricada, é realmente um bocado estranho, porque já disse isto até noutra entrevista, não sei como é que eu avaliaria o meu próprio livro, mas não, certamente não seria tão generosa como os críticos que já leram o meu livro e que o apreciaram. É difícil porque eu percebo, eu sei onde estou a errar. E isto é muito, muito estranho, mas eu sei perfeitamente que há certas coisas que não deveriam ser assim. E, no entanto, eu não consigo descobrir como escritora como é que é de resolver esse problema. Não sei se percebe. Como, quando estou a ler um livro de outra pessoa, eu sei perfeitamente, eu sou capaz de ter a veleidade de dizer, isto aqui é pena não terem cortado esta parte, ou é pena não terem, esta ideia não ter sido desenvolvida da maneira tal. E isto é o facto de eu escrever, ensina-me a ser um pouco bastante humilde em relação aos outros. Percebo muito bem a dificuldade de quem escreve e tenho que enaltecer essa dificuldade de escritores e de escritoras que continuam ali a batalhar para criarem e percebo como é difícil. Quando eu, no momento em que eu tento também essa aventura, também compreendo ainda melhor, sempre compreendi, mas compreendo ainda melhor a dificuldade de um escritor ou de uma escritora em levar a cabo até ao fim uma história, um romance e ter um livro pronto. Por isso, olha, o que eu aprendi foi isso. E prefere escrever sobre ou para os outros? Depois de experimentar esta incursão pela ficção. Não sei, eu gosto das duas coisas. Agora tomei-lhe o gosto. Bem, há muito tempo que escrevo histórias. Não, mas dá-me muito prazer escrever. Seja sobre o... Gosto imenso da crítica literária, gosto muito, muito, muito de o fazer. É um prazer enorme ler grandes livros, poder perceber quase num trabalho detetivesco a trama, o que é que lá está, os detalhes. Isso dá-me um enorme prazer. Escrever também me dá prazer e sinto-me bem a escrever, às vezes irrito-me um bocadinho comigo mesma porque as coisas não estão a sair bem, mas é principalmente prazeroso e excitante ao mesmo tempo, porque quando nós estamos a inventar ou a pensar numa história, é quase numa antecipação, o que é que nos virá à cabeça, o que é que irá acontecer a X ou a Y. É uma sensação bastante agradável, bastante excitante mesmo. Por detrás de uma mulher que é crítica e promotora da cultura literária, adivinha-se uma grande leitora. A própria Helena já o disse hoje aqui, que é, acima de tudo, uma leitora voraz. Para além de Jane Austen, quais são os escritores e as escritoras que mais a marcaram ou influenciaram ao longo da sua carreira? Eu tenho 65, estou sempre a pôr mais. Bom, tenho 65 anos e comecei a ler aos 4, portanto, está a ver, eu sou uma... e nunca tive... tenho lido sempre muito, muito, muito. E claro que tenho os meus favoritos. Como disse há bocado, a minha formação é da escrita anglo-saxónica. Mas tenho grandes escritores, os grandes escritores portugueses do costume marcaram muito, como por exemplo, é evidente que o Essa, mas também o José Rodrigues Miguel, que está muito esquecido, o Jorge de Sena, a Agostina Bessa Luís. Li-os sempre desde pequena, porque o meu pai tinha uma boa biblioteca, o que é sempre uma coisa muito, muito positiva. E tinha todos os autores portugueses, portanto, eu li muito, muito de literatura portuguesa e depois dediquei-me mais ao estudo da literatura anglo-saxónica e então tenho, desde Shakespeare até aos mais... jovens, mais recentes escritores ingleses, americanos e que escrevem em inglês, sei lá, na América todos, nem consigo dizer-lhe, porque desde o Saul Bellow, na América, a Carson McCullough, quer dizer, é assim um universo, o Faulkner, enfim, há tantos escritores que me dão um prazer enorme estudar e conhecer, que e depois estou sempre a tentar descobrir novos escritores, porque gosto dessa dinâmica da literatura, sempre a reformular-se e a refazer-se e gosto de traçar, digamos, o caminho dos escritores, aos escritores que eu acompanho, desde que começaram a escrever, como por exemplo o Ian McEwan, o Martin Amis, que essa geração, que é a minha geração, que são pessoas exatamente da minha idade, leio tudo deles, tenho lido tudo ao longo dos anos, enfim, não sou capaz de dizer assim que haja alguém que me marque, eles todos me marcam à sua maneira, eles e elas. E por isso... É uma pergunta ingrata também, de facto, até porque os livros da nossa vida vão mudando ao longo das próprias fases que atravessamos, não é? Mas, então, aproveitava para lhe fazer uma última pergunta ainda em relação a este tema dos livros ou autores que mais representativos na nossa vida, nas nossas leituras, nas nossas estantes. A emissão de hoje do Radioteca é dedicada às escritoras portuguesas. Há alguma autora ou autoras que destaca ou admire particularmente no nosso país? Já falou da Agostina? Sim. Agora assim, de repente, não quero falhar ninguém, até porque sou amiga de muitas escritoras contemporâneas e que eu admiro imenso e de quem gosto muito. Tanto em termos pessoais como em termos de obra, mas posso recordar, embora não saiba se existiu mesmo, a Soror Mariana Alcoforado, que eu acho que tem aquelas cartas absolutamente extraordinárias, que são, enfim, precursoras do romantismo, digamos. Mas que eu leio sempre com imenso prazer e a quem volta. Agora, contemporâneos, a grande Agostina, não, sem dúvida nenhuma, já falei da Lídia Jorge, as escritoras mais novas, como a Patrícia Reis, a Marina Malviana, eu tenho medo de esquecer a Cristina Carvalho. Há tantas boas escritoras agora que eu tenho dificuldade em lembrar-me dos nomes de todas elas e tenho a certeza que me vou esquecer daquela que eu me gosto mais, ou talvez vai ser terrível. Deixa-me cá ver, bem, isto eu devia ter-me lembrado, porque é sempre assim, depois a pessoa esquece daquele nome que é o... que é dos mais importantes. É muito difícil, sabe? Eu só gostava de dizer uma coisa. As escritoras portuguesas têm uma... Hélia Correia, por exemplo, que eu admiro imensamente, tanto a nível de poesia como de ficção, de romance. Mas, ia-me esquecer de um nome que eu acho que é indispensável na nossa cultura. O que eu gostava de dizer é o seguinte: as mulheres escritoras portuguesas têm uma enorme influência na literatura, agora por falar da literatura contemporânea. A Maria Teresa Horta, na poesia, por exemplo, há assim pessoas que marcam. Porque, repara, a literatura de um país também tem que ter certas características, tem que haver qualquer coisa que distancia ou que marca uma individualidade, não é? E eu creio que as mulheres escritoras e os homens também, eu detesto estas classificações. É como... eu vejo os escritores portugueses como escritores do mundo, escritores e escritoras. Agora, a tal individualidade, a tal marca de uma certa maneira de estar no mundo, eu acho que as mulheres escritoras neste momento em Portugal estão a escrever muito bem, muito. E que vão deixar uma grande marca na história da literatura, o que é diferente do que se passou nos últimos séculos, em que aparece uma escritora de vez em quando, não é? E que os grandes movimentos literários e as grandes marcas na literatura foram todas levadas a cabo por homens escritores. E agora, dá uns tempos a esta parte, portanto, já em pleno século XXI e finais do século XX, as mulheres escritoras vão deixar uma marca na história da literatura. Não sei se consegui explicar isto bem, mas é assim que eu penso. E o próprio, aquilo que dizia de ter medo de esquecer de algum nome, é um sinal de vitalidade literária enorme, não é? É, exatamente, porque estão sempre a surgir novas. Há pessoas que dizem, há tantos livros publicados, que horror, como é que é possível? Ainda bem, quer dizer, ainda bem, eu acho que isso é um sinal. Eu já não vou estar cá, mas daqui a uns tempos, quando se olhar para a história da literatura, para já vai ser fácil separar o trigo do joio, não é? Quer dizer, vai-se ver quem é que sobrevive ao tempo e quem não sobrevive. E eu creio que essa época é uma época muito fértil e muito, muito interessante, com histórias extremamente diversificadas, com autores a experimentarem e a ousarem fazer... escrever de maneiras não tradicionais, outros a escreverem de uma forma tradicional, mas com uma consciência do que é o estilo, do que é... Enfim, é quase que uma grande liberdade, não é quase, é a grande liberdade na literatura, e eu acho que isso é muito, muito positivo. Homens e mulheres, não é? Homens e mulheres escritores, não... E creio que vai ser uma época que ficará na história como muito, muito, muito excitante. Não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam. Romance de estreia de Helena Vasconcelos, uma leitura divertida e estimulante, com várias piscadelas de olho ao universo literário de Jane Austen. Seguimos agora em frente com a mesa de cabeceira de Sandra Gonçalves. Mesa de cabeceira, a melhor companheira dos livros que andamos a ler. Sandra Gonçalves é jornalista e editora executiva no Diário Digital. Nesta crónica, como é habitual, conversamos sobre novidades literárias, autores de referência, clássicos e livros que merecem ser revisitados. Vamos ouvir os títulos que a Sandra nos aconselha para esta quinzena. Muito boa tarde, Sandra. Quais são as sugestões que nos trazes esta semana no Radioteca? Boa tarde, Inês. Quando anunciaste que o programa de hoje era dedicado a escritoras portuguesas, eu respondi-te que bastava recuperar a 12ª crónica. Acontece que desta vez... desde então, tive experiências incríveis. Voei até num balão de ar quente, um sonho que acalentava desde que li em miúda A Volta ao Mundo em 80 Dias. E como ainda estou com a sensação de estar nas nuvens, achei apropriado falar de uma mulher incrível, humilde, doce até mais não, enigmática e muito reservada. Refiro-me a Élia Correia. E dela fui revisitar Lilias Fraser, onde a escritora decidiu ir buscar a Saramago, a Sublimunda, e pô-la a salvar a protagonista deste livro, que aliás foi considerado um dos melhores romances portugueses de 2001. E agora, recuemos a 16 de abril de 1746, quando as tropas inglesas de William Augustus, Duque de Cumberland, derrotaram as tribos escocesas comandadas por Charles Stuart em apenas meia hora. Sem piedade, disse Cumberland. Sem piedade, repetiram os seus homens. E o massacre começou ali. E surge então Lilias, uma criança de olhos luminosos, que escapa à Batalha de Culloden, na Escócia. Acontece que 6 horas antes da carnificina, Lilias viu seu pai, como ele haveria de morrer, atravessado pelas baionetas. Fugiu e, com a ajuda de uma anciã, conseguiu escapar à fúria do exército inglês, escondida debaixo de um monte de turfa. Lilias acabará por crescer solitária, atirada de lugar para lugar, com uma mudez que se quebra apenas ocasionalmente para pronunciar o seu maldito nome, até que chega a Lisboa e o seu olhar dourado adivinha de novo o que de terrível virá a acontecer, que é o terremoto de 1755. A história prossegue já em Mafra, com Lilias a conhecer um personagem que em França se negara a servir Voltaire e com quem dorme na laje da cozinha. No final do romance, Blimunda Sete Luas, personagem do Memorial do Convento, aparece a Lilias, e mais não digo. Continuando a viagem pelo onírico, tenho também comigo A Palavra Perdida, de Inês Fonseca Santos, editado pela Arranha Céus, que aliás foi eleito em março deste ano pela SPA o melhor livro infanto-juvenil. De referir que Inês, ainda bem, parabéns, está de regresso à televisão com o programa Todas as Palavras na RTP3. Mas, voltando à palavra perdida, o Manuel perdeu uma palavra. Procurou nos bolsos, onde costuma carregar palavras e passeá-las, e faltava-lhe uma. Não sabia exatamente que palavra era, ou que palavra foi. Pediu ajuda aos amigos e aos primos, para saber que palavras ainda guarda nos bolsos, que é como quem diz, no coração e debaixo da língua, tem que descobrir a palavra perdida. Este foi o primeiro livro infanto-juvenil de Inês Fonseca Santos, que encontrou em Marta Madureira a pessoa certa para acompanhar com imagens desafiantes esta deslumbrante viagem de descoberta da linguagem. Quase sem querer, o narrador descobre a importância das palavras para com elas descobrir o mundo e nomear as suas partes, as ruas, as casas, a família. E agora passo para Patrícia Portela, a mulher dos 7 talentos e muitos mais, para falar do Waistband. E chegado este momento, peço, espero que me ouçam, peço para que desliguem todos os equipamentos eletrónicos, instalem-se confortavelmente, apertem o cinto de segurança e preparem-se para descolar. Press start. O jogo foi ativado. Acabámos de entrar numa experiência ficcional. Patrícia Portela recomenda que se opte por começar a jogar num dia perdido, sem objetivos, um dia sem prazos, nem encontros. Como todos os jogos, há manuais de procedimentos e prescrições, mas Patrícia brinca connosco. Se não os entendeu ou memorizou, não volta atrás, nem os releia. Prossiga. O Waistband é simples, mas muito engenhoso. Remete-nos até para legendas inexistentes e imagens invisíveis. Cabe ao leitor imaginá-las. Sim, implica ser diligente e deixar-se entregar à loucura. Enquanto se joga, há a possibilidade de escolher a nossa posição na história, fazer skip intro, undo, rewind ou até mesmo restart. Está tudo nas mãos do jogador. Após múltiplas instruções, comentários, referências a programas espaciais e mapas cartográficos imaginários, surgem páginas vazias, às quais sucedem outras com breves citações, completamente deslocadas do contexto, como uma de Charles Lamb, que em 1833 disse: "Adoro perder-me na mente de outros homens", ou ainda de Aristóteles, que referiu: que as manchas na lua não são mais do que os reflexos das montanhas terrestres. Tudo neste livro é uma grande incógnita, a não ser, talvez, quando Patrícia Portela escreve, e deixa-me agora respirar, que estamos entalados entre o Sebastião, que poderá regressar um dia para nos salvar dos nossos pobres destinos numa manhã de bruma, e a cultura do fast forward, que não nos permite parar. Qual é o objetivo da experiência Westband? Não se sabe, mas é continuar e pode viciar. Foram as escolhas de Sandra Gonçalves, que regressa daqui a 2 semanas com os títulos que merecem permanecer na nossa mesa de cabeceira. Tempo agora para a crónica Os Livros da Minha Vida, Os Meus Livros da Vida, hoje em dose dupla com Ana Margarida de Carvalho e Maria Manuel Viana. Os Livros da Minha Vida, Os Meus Livros da Vida. Uma crónica onde literatura e vida se confundem. Ana Margarida de Carvalho licenciou-se em Direito e apresenta uma já longa carreira na imprensa, tendo sido agraciada com alguns dos mais prestigiados prémios do jornalismo português. É atualmente grande repórter da revista Visão e tem 3 livros publicados, todos pela Teorema. Não se pode morar nos olhos de um gato, o seu segundo romance, está disponível nas livrarias a partir da próxima semana. A partir do verso de Alexandre O'Neill, a autora conta a história de um grupo de pessoas que naufraga no Brasil no final do século XIX, confrontando-se pela sobrevivência com os seus maiores medos, arrependimentos e fantasmas. Ana Margarida de Carvalho é uma das convidadas do Radioteca de hoje, na rúbrica Os Livros da Minha Vida, Os Meus Livros da Vida. Sou uma leitora tão caótica, quer dizer, eu nem me considero assim uma grande leitora, porque um grande leitor é aquele que lê sistematicamente por famílias e vai lendo as obras todas, de determinado autor e esgota aquele filão até ao fim. E eu, quer dizer, eu vou passando, às vezes deixo livros a meio e depois volto outra vez a eles e tal. Mas pronto, se tenho que dizer eu queria dizer o livro do John Fowles, Amante do Tenente Francês, porque formalmente e em termos de uma certa perspectiva, um certo ponto de vista, ele foi uma espécie de modelo para o romance que eu tentei fazer, ou que eu tentei aproximar-se. Portanto, aquele livro John Fowles é um livro dos anos 60, espero não me estar a enganar, que depois teve uma adaptação nos anos 80, em que teve uma adaptação de luxo. Foi um guionista que ganhou um prémio Nobel, que foi o Harold Pinter, é com a Meryl Streep, bom, enfim, tudo para dizer que o livro tem uma estrutura muito, que eu achei muito interessante, e tem um ponto de vista que eu achei muito interessante, em que há um narrador que é personagem também, e cuja perspectiva é um olhar dos anos 60, do século XX, sobre a época vitoriana inglesa, em que o autor-narrador está constantemente a interferir, a trazer conhecimento do século XX para a época, e é também personagem, porque todas as suas reflexões, que são as reflexões do homem, como disse, do século XX, estão presentes no livro. Ele faz várias sugestões ao leitor, conversa com o leitor, muda o curso da história, e é um livro que está muito esquecido e é muito interessante, e eu gosto muito dele. A Mulher do Tenente Francês, de John Fowles, é a sugestão de leitura de Ana Margarida de Carvalho. Francófona assumida, a próxima convidada é licenciada em Filologia Românica e foi professora, presidente da Comissão Distrital de Proteção de Menores, vereadora da Cultura, entre muitos outros cargos. Atualmente dedica-se inteiramente à escrita e à tradução. Falamos de Maria Manuel Viana, que publicou recentemente pela Teodolito o belíssimo Teoria dos Limites, em 2014, e A Geografia do Medo, pela Alambique, no ano seguinte. Gramática do Medo, o seu novo livro, escrito a 4 mãos com Patrícia Reis e editado pela Dom Quixote, está nas livrarias desde terça-feira e promete uma leitura viciante. A autora conversou connosco sobre os livros mais marcantes da sua vida. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar a falar na vossa rádio. Digamos que mais do que os livros, ou os melhores livros da minha vida, eu preferi escolher os livros da minha vida, aqueles que me deixaram mesmo assombrada, maravilhada, na altura em que os li. E por isso começaria por um livro supostamente infantil, que é o Joanny Capufo e o Cristóvão Robin, do A.A. Milne, que é a história de um ursinho de filosofia taoísta que, de uma maneira ou de outra, entra sempre nos meus romances. Mais tarde, já na adolescência, fim da adolescência, os autores que mais me marcaram, e aqui é preciso fazer um parênteses para explicar que eu sou francófona e francófila e filha de francófonos e francófilos, por isso as minhas preferências vão para autores franceses, e nestes, aqueles que me marcaram mais mesmo foram o Roger Vaillant, o Boris Vian, o Queneau, o Supervielle, o Romain Rolland. E é quase um lugar comum dizer isto, é quase um lugar comum falar em Proust, mas Proust foi de facto uma das grandes paixões da minha vida e foi tão grande que quando acabei de ler os volumes, recomecei imediatamente a lê-los. Depois falaria naturalmente de Stendhal, de Durrell, de Fitzgerald, até para não falar só em franceses, e Camus e Albert Cohen. Importante também para a minha formação foram, até para o gosto pessoal, prazer de ler, foram autores policiais, sobretudo autoras. Tenho uma especial preferência por escritoras policiais e dessas referiria às mais importantes, que são a Ruth Rendell, a Barbara Vine, a Patricia Highsmith, a P.D. James, até a própria Margaret Atwood. Esta influência de escritores policiais é tão clara em mim que quase todos os meus romances têm, digamos, uma espécie de um fio policial, de algo que só se descobrirá mesmo nas últimas páginas dos romances. Depois, os escritores da América Latina, que foram, de facto, um boom, não só em termos literários, mas um boom emocional. O Borges, o Vargas Llosa, o García Márquez. Mais tarde, já adulta, já nos últimos 20 anos, a descoberta foi a dos espanhóis. Hoje é seguramente a literatura que mais leio, mais sigo, e aquela que me dá mais prazer traduzir. O Javier Marías, o Muñoz Molina, o Inácio Martínez de Pizón, Javier Cercas, o Vila Matas, a Almudena Grandes, a Clara Ossone. De qualquer das formas, gostaria de deixar muito, muito, muito claro que as duas grandes paixões literárias da minha vida, e essas são paixões que nasceram no momento em que os li e que me acompanham sempre, sempre, só, não só na escrita, mas no pensamento, são a Marguerite Duras e o Jorge Semprún. Muito obrigada, Maria Manuel Viana. O programa de hoje é um especial escritoras portuguesas e nesse contexto perguntava-lhe também quais são as autoras no nosso país que mais admira ou por quem tem uma admiração particular. Começaria logo por falar nas Três Marias, que foi um livro, As Novas Cartas Portuguesas, foi um livro marcante para a minha geração. Depois disso acompanhei a poesia da Teresa Horta, que gosto muito, ou os romances da Maria Velho da Costa. Portanto, não as perdi, digamos, não foram só As Novas Cartas Portuguesas. Teria que falar em duas autoras que, quando as li, me deixaram tão sufocadas que me perguntava até como é que era possível escrever assim. São a Eduarda Dionísio e a Lídia Jorge. Hoje as minhas escritoras de eleição são a Inês Pedrosa, a Patrícia Reis, a Julieta Monginho, e na poesia são muitas, mas são, por exemplo, espero não me estar a esquecer de ninguém, que seja muito importante para mim, a Rosário Pedreira, a Ana Luísa Amaral, a Filipa Leal, a Inês Dias, a Marta Chaves, para falarmos de mulheres, obviamente, não é? Ana Margarida de Carvalho e Maria Manuel Viana foram as convidadas deste Radioteca dedicado a escritoras portuguesas, com sugestões de leitura que abrem agora para a secção Outro, hoje por Joana Bertolo. Outro, um espaço de criação literária. Joana Bertolo nasceu em Lisboa, mas já calcorreou o mundo, tendo passado por países como a Índia, a Alemanha, a Argentina ou Espanha. Doutorou-se em estudos culturais depois de uma licenciatura em design de comunicação. Escreve desde jovem, inclusive para teatro e para dança, tendo ganho o primeiro prémio com apenas 19 anos. O seu mais recente livro, de contos, intitula-se Inventário do Pó e foi editado pela Caminho em 2015, a chancela onde editou também os seus dois anteriores romances e livro de contos. Joana Bertolo colabora no Radioteca com Um Segredo, texto inédito para a secção de criação literária Outro deste programa. José Santiago, locutor da RUC, lê Joana Bertolo. Poucas pessoas estão cientes deste segredo que agora vos vou contar. Ou melhor, não serão assim tão poucas. A palavra segredo não chega a ter o contorno de uma ínsula, longínqua e rodeada de mistério por todos os lados. Esta península do saber é habitada por uma população considerável de conhecedores deste segredo, que por ser populoso, deixa de poder ser um segredo. No entanto, é provável que você não saiba. Eu mesmo me espanto desde que me dedico a esta coisa da escrita com o número de pessoas com quem me cruzo, em festas ou no autocarro, porque eventos literários não frequento, e suponho que aí todos o saibam. Pessoas que desconhecem esta evidência acerca da escrita literária. Quer dizer que há muita gente convencida de que são mesmo escritores. Muita gente não o sabe, que a verdadeira literatura é, na realidade, feita pelos pássaros. Todos os escritores o sabem, claro, mas é compreensível que do lado deles se eternize o segredo. Terão, quiçá, algum receio de perder o prestígio que sobre eles recai por saberem inventar histórias. Eu mesmo, que agora me dedico mais a estas coisas da escrita, sempre achei que não havia motivo para vergonha. Saber ouvir os pássaros é um mérito tão ou mais digno de ser admirado do que ter um simples talento para compor frases bonitas ou uma sensibilidade ao arrumo das palavras na folha. Cada vez há menos pessoas que saibam ouvir os pássaros. E foi isso mesmo o que me seduziu a mim recentemente e me atraiu a este ofício. Estava dividido entre ser escritor ou guarda florestal. Mas concluí, olhando para o estado do mundo, que faz mais falta escrever. Já são tão poucos os que entendem os pássaros. No entanto, e desde que me dedico a estas coisas da escrita, que me melindra o pudor que envolve este segredo. As pessoas deviam poder saber que a verdadeira literatura vem dos pássaros e mesmo assim desfrutar do seu livro da mesma forma que desfrutam de uma bela tradução. Os escritores e as escritoras são no fundo exímios tradutores de uma linguagem há muito perdida e que sem eles se perderia para todo o sempre. Pouca coisa me parece mais importante. Também se encontram livros que não foram ditados pelos pássaros. E alguns até se vendem muito bem. Os seus autores tornam-se estrelas pop durante um semestre ou dois e correm os festivais. Pessoalmente, acredito que o tempo se encarregará de os colocar onde pertencem. Qualquer narrativa que não venha dos pássaros não é literatura. O Som e a Fúria? Um falcão. Todos os livros do Dostoiévski? Um condor. O Moby Dick? Um rochinol. Madame Bovary? Um melro. 100 anos de solidão? Um pintacilgo. Mrs. Dalloway? Um estorninho. Muita gente acha que o Fernão Capelo Gaivota foi editado por uma gaivota, mas não foi. É de autoria de um canário, particularmente imaginativo. Os exemplos são um não acabar. É pensar em qualquer livro, qualquer livro. Pense agora num livro. Terá sido com certeza a obra de uma águia, de uma garça, de um tucano, de um pica-pau, de um albatroz, de uma catatua, de uma gralha, de um maçarico ou de alguma arara. A melhor literatura vem dos pássaros, pois quando nós, proto-humanos, emitimos os primeiros grunhidos, já eles compunham longos tratados em tom épico e em versetos de complexas métricas, que levariam centenas e centenas de anos à linguagem humana a conseguir alcançar. O linguajar da natureza sempre nos suplantou. Atenção, que nada disto amedronte o aspirante a escritor ou escritora, que tenha estado até este momento ignorante desta inevitabilidade. Não tente inventar as suas próprias histórias, poupe-nos a esse exercício. Dedique em vez esse tempo a ouvir os pássaros. Eles estão há milhares de anos a aprimorar o seu domínio estético da língua. Não tente suplantar isso num par de meses. Vai ver que é mais fácil e muito mais agradável do que lhe parece. Eu próprio estou aqui hoje a revelar-lhe este segredo pelo espanto com o quão aprazível tem sido a minha experiência com os pássaros. Eis o que fiz, ou melhor, o que lhe recomendo que faça. Carregue uma única mochila, do mínimo indispensável para umas quantas semanas de sobrevivência frugal. Leve consigo um caderno e algo que escreva. Deixe o computador e todos os aparelhómetros em casa. Nada que imita um bip ou uma vibração de qualquer espécie. Abandone qualquer chão já familiarizado com o seu peso e vá imprimir pegadas noutros trilhos. Prefira os caminhos desconhecidos. Procure a sombra de uma árvore, uns arbustos junto a um riacho, numa pradaria ou qualquer lugar onde se sinta bem. Quanto mais longe da cidade, mais interessantes são as histórias que vai poder testemunhar. Os pássaros mais eloquentes não querem ter nada a ver com o botão e os semáforos. Se é ambicioso ou ambiciosa e quer começar a sua carreira literária com um best-seller candidato a clássico, daqueles livros que sobrevivem ao tempo e à bilis dos críticos literários, terá mesmo de ir para o meio do nada. Quando estiver rodeado do mais profundo silêncio, aguarde. Dê-se conta que não há silêncio. Comece a ouvir tudo aquilo que fala quando você está distraído com outro tipo de ruído. Deixe o silêncio ser invadido por essas outras vozes. Espere mais um pouco. E depois, espere um pouco mais. Os pássaros são autores acanhados, muitas vezes tímidos. Apesar da vaidade natural, consequente à sua beleza e destreza, raramente se disponibilizam à primeira visita. Tem de estar tanto tempo no meio do nada que eles o comecem a conhecer e, mais tarde, a confundir. Para os pássaros, o escritor ou a escritora é aquele que faz parte da sua natureza. Quando se tornar parte da sua natureza, vai ver que eles abrem o bico e não o fecham mais. Vão contar-lhe as histórias mais fantásticas e descrever-lhe os personagens mais incríveis. Essa parte vai ser fácil. Tome nota de tudo. Não confie na sua memória. A parte mais difícil vem depois. O problema é voltar. Muitos escritores e escritoras ficaram por lá, tão deliciados com o dialeto do vento, o linguajar do riacho e as crónicas dos pássaros, que retornar à cidade lhes pareceu uma perda inestimável. Nem a promessa da glória literária por vir os motivou. E é por isto que ser escritor ou escritora não é ofício para qualquer um. Exige uma força de vontade e uma disciplina acima da média, uma inusual capacidade de ouvir e de estar em silêncio, um caráter obstinado e, diria mesmo, agora que aqui estou, uma personalidade implacável. Há quem se desencante com a literatura quando percebe que vem tudo dos pássaros, mas é justamente o contrário. Se não fossem os livros e os escritores e as escritoras, todas estas coisas que os pássaros contam se perderiam para sempre. Sem os escritores e as escritoras, não havia literatura. Era tudo um chilreio, intraduzível. Texto inédito de Joana Bertolo no Radioteca de hoje. Tempo agora para escutar Alexandre Valinho Gigas e Filipe Furtado na crónica No Princípio Era o Verbo, hoje naturalmente com um livro de uma escritora portuguesa. No princípio era o verbo. Boa tarde, bem-vindos à crónica No Princípio Era o Verbo. Hoje tratamos do primeiro livro de uma jovem poeta portuguesa, Os Dias da Corja, de Cláudia R. Sampaio. Este livro foi editado pela editora de Coimbra, intitulada Do Lado Esquerdo, e nela Os Dias da Corja marcam a excelente produção que esta editora tem vindo a apresentar com novas linguagens e novas roupagens para a poesia portuguesa. Assim, apresentaram-nos Cláudia Sampaio em 2014, numa edição limitada, como é apanágio do lado esquerdo. A incompreensão dos dias da corja. Olha como é a injustiça que te atira à sarjeta. Passam 3,5 carros por cima e ainda te levantas com um sorriso. Aprendeste a cochear em tom sexy só à espera desse instante. Depois segues toda mulher, disfarçada, em ligaduras de primeiro grau. Seguirás em frente com os princípios e os fins. Serás refeita e praticada universalmente como uma bíblia. Nesta cozinha, onde sugas as lágrimas a lavar a louça com palha de aço. Cláudia Sampaio é uma lisboeta nascida em 1981. Dedicou-se ao balé, mas tornou-se guionista e poeta. Nos dias da corja, surpreende com uma linguagem refratária dos códigos usualmente configuradores da linguagem no feminino. A sua linguagem é marcada por uma ironia fina, por uma ironia sobre si própria. É autora de 2 livros posteriores aos Dias da Corja. A primeira, Urina da Manhã, editada pela Douda Correria em 2015, e recentemente, Ver no Escuro, pela editora Tinta da China. Vive em Lisboa com as 2 gatas. Os poemas dos Dias da Corja, bem como de outros livros, destes outros livros da autora, são ruído sinfónico dos dias. Cruz e emergentes de ironia, a única forma de ser sublime. Foi o Radioteca de hoje, um programa para quem gosta de ler na antena da RUC. Para a semana podem contar com a Mariana Oliveira e mais uma emissão de Os Livros do Mal. O meu nome é Inês Rodrigues e regresso com o Radioteca daqui a 15 dias com mais livros, autores e editores. Entretanto, fique desse lado na companhia dos 107.9 FM e uma muito boa tarde.